Plantão Mike Quebec, livre pouso, pista na 7, ventana 00 graus, 1-2 nós. Livre pouso na 7, Quebec. Taxi 7728, 97, 4 horas e 7, Salvador. Condições de prosseguir a retaguarda do mesmo sem interferência? Afirmativo. Autorizado, aproxima direto para o Grael, ventuna 00 graus, 10 nós, reporte no solo controlado, guardião 06. Bota lá no solo, 06. Então, pessoa da chegada, tá 3144. Bravo, Kilo Isk, irá manter 1.000 pés para a feira? Saída prevista da Eulia da Bridge, aguarde cópia. Guarda, solo azul 4463, bom dia. Bom dia, 4463, prossiga. 4463, teria saída prevista para a Eliana, se você tiver ter autorização, nível 80. Saída prevista da Eulia da Eliana, aguarde, número 2 para cópia. Da Eulia da Eliana, aguardando, 4463. Fora do solo, guardião 02, ventuna 00 grau, 099. Quebec no solo, 10, 00 backtrack, pad 4, estação na frequência livre. Torre de Salvador, bom dia. Vai 5728, quantidade 10, pronto. Objeto 5728, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 100 grau, 109. Alinha C, 90, 128, vai brigar. Zulu 16, controle 1208, transponder 403, 328. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Recebe o guardião 06 no solo, 10. Guardião 02 informa no solo controlado, vento 100 graus, 12 nós. Vamos lá em solo controlado, guarda, 02. Papá, papá, uísque, aqui, aqui, essa medicação. Iniciando na 10, 722, Wave. 100, Wave. Papá, uísque, Índia, Índia, prossiga. 3, 4, 4. Autorizado Ilhéus, nível 180, via uísque 1, saída da El, Leda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5176, coteja. Aciona identificação. Decola na pista 10, curva direita, da El de Ilhéus, aciona 5176 e 1208, controle. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Para pushback acionamento, azul 4463. Papá Romeu Índio, November Alpha, mantém as condições visuais no corredores, reporte no través de Paris. Web 5728, decolado aos 12, chame o controle, 1208. 208, obrigado. Tinha 06, treinamento aqui no circuito, toque remetido, é isso? Quantos toques remetidos? Bom dia, controle. Web 5728, contato, radar, saída Puka, sube e manter nível de voo 350. 350, Puka, pode manter 2.500, mais 5, 6 milhas aqui no litoral? Autorizado, Web 5728. Espetáculo, agradece, 5728. O comandante permanece, Dourado? Ok, livre o táxi, informe para ingresso e decolagem 06. Pronto. Romeo Juliet. 6312, autonomia de 3 horas e 30, alterna, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos. 50. Roger, está do alto ainda November Alfa, vai reportar Paris e o November em que mais? Tem esse November em que mais? Azul 4076, sua identificação, autorizada a chegar na mar e disponível de voo 060. Bravo, que Luiz, controle. À sua esquerda, na posição de 10 horas, tem os dois tráfegos aí da escola 1500. Me informe assim que visual, informo que eu recebo aqui 1200 pés. Está no ponto de espera o guarda-lhe. Do Bravo, que Luiz, que é 1000 pés. Livre decolagem, o vento 1-0 graus, 1-2 nós. Curta. Fique atento à sua direita, 500 pés abaixo, Bravo Kilo Whisky. Assim, a gente vai atacar um pouco para a esquerda, para a parte do Bravo Whisky. Está indo para a feira. November Yankee Mike, fique atento também. Está ciente do tráfego, sobe o voo, correndo no verão na frente. 02, prossiga para a torre. 3000, conta 20. 5728, Web, gostaria de voltar a subir e, se possível, podia voar Aracaju ou Jamo. Web 5728, mantenha a saída. Apenas subir a saída e vai subir para o 350, ok? Ciente, Web 5728. Obrigado. Antena 3000, Condor 20. Condor 20, ciente. Aguarde a tráfego à sua direita, 1 milha, mantendo 1.500 pés. 02. Chame final Salvador na frequência 11935. Salvador, visão 44, desça para 2000 pés, chegada a Mari, ajustou o altímetro no 0.4, informe o curso localizador. Desce para 2000 no perfil da Mari, com 14, e a porta no localizador, 3144. Meu pés, quando vai zero, grave. Web 6721, sua identificação, autorizada a chegada na mar e disponível de voo 070. Informação, Web 6721. Web 6721, sua identificação, autorizada a chegada na mar e disponível de voo 070. 070, pode baixar? Negativo, mantenha o perfil da chegada número 3, na aproximação. Informar o centro que perdeu o contato com o centro. Ciente, Web 6721. Toral 08, 02. O Xenia 6213, livre de decolar, vento 120 graus, 122. Livre de decolar, Xenia 62. Guardião 06, autorizado cruzamento final do 10. Sobe e confirme se irá efetuar toque arremetida no ar ou na cabeceira. É, na cabeceira. Ok. Então, reporte girando base para pouso, para toque e arremetida, o Guardião 06. 06. Guardião 02, prossiga. Depois de Salvador, tem direção litoral, está com proposta aqui do TTC para um sobrevoo em Salvador e mostrar os pontos como Simbra, Dona e outros pontos aqui para o Paris em Salvador. Estabilizou 10-0. Condor 20, chame torre 11895. Boa. November Alfa, no Travel de Paris. Condor 20, chame torre 11895. Prossegue a aproximação, aguarda a autorização do pouso, Condor. Guarda Radião 06 autorizado, toque sobre a cabeceira 17, vento 110 graus, 11 nós. Após o toque, mantenha a posição no solo e aguarde para arremetir, ok? Ok, vai manter na grama aqui, na cabeceira 17, o 06. Condor 20, pista liberada, livre pouso, vento uma centena de graus, 10 nós. Formam à sua esquerda, um helicóptero do governo do estado. Está em treinamento, prosseguindo para pouso pairado sobre a cabeceira 17, sem interferir na sua aproximação. Confie na minha esquerda. Está à sua esquerda, está aqui próximo à cabeceira da pista auxiliar, a 17 aqui. Tem pouso pairado, sem interferir na sua aproximação. Aproximadamente 2-3 milhas à minha direita. Esse tráfego está mantendo a linha do litoral na escuta do controle. Também é outro helicóptero. Está mantendo 500 pés, grato. Xené 6312, decolado aos 18. Chame o controle 1208. 1208, bom dia. Guardião 02, prosseguindo. Na posição aqui da Assembleia, no CAB, já tem realizado um sobrevoo também em Sintra. Guardião 02, aguarde, aeronave está aproximação. Mas quem tem sobrevoo de mal ajuste? Ajuste 1014. 1014, o Guardião 02. Motor da Chanel 6312. Então, 3804, essa é uma identificação autorizada a chegada a Mari, disponível de voo 060. Mari 060, 3204. Chanel 6213. Chanel 6213, contato radar, saída da El, sub, mantém a nível de voo 360. Da El 360. Problema, eu verei que mais está na proa da rotatória, já do João do Campo e o Índio da Rotorava. Índia November Alpha, chame torre 11895. Índia November Alpha, chame na torre 11895, de volta para o Brasil. November Yankee Mike, chame. Salvador, Índia November Alpha, visual com campo na proa da rotatória. Índia November Alpha, seria da presença autorizada, final da 17, após 3 milhas fora, Índia November Alpha. Índia November Alpha, reportará 3 milhas. Guardião 06, autorizada arremetida, tem esteira de turbulência, vento 1-0 graus, 09 nós. A toda operação com o Índio November Alpha, chama a torre 1895, na Rua Mirink Mike. Meia 721, chame final na frequência 11935. Torre 11895. 11895, Azul 4076, 3ADLS, X-Way, pista 10, reporte estabilizado. Reporte estabilizado na 10, 3ADLS, 4076. Taxi via Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. 12545, alterna 12685. 5 a 5, obrigado. Obrigado pela colaboração. Esse Guardião 06 decolou. Tocou e arremeteu aos 22. Mantenha o setor sul aguardando para prosseguir o toque arremetido no 17, o Guardião 06. Manterá o setor sul 06. Cará 02, livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Gente, frequência livre, Bravo Kilo Whisky. 20, mantém posição, chama a torre 18, sinal 95 para o cruzamento. Mantenha a posição, o Condor 020. Condor, 3144. 3144, continua a aproximação, informarei pista livre, QNH 1014, reporte embaixo travado. Já está prosseguindo com o MI-14, 3144. November Yankee Mike, faça um 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, November Yankee Mike. DB 6741 na 10, ciente da Lima, 340 Guarulhos, copia. 6741, autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5410, coteja. Cotejo 340, Guarulhos, Perzulu 16, da Euleda Bridge. Pela 10, curva direita, 208, 5410 para o pushback e acionamento na 10. 208, canal 02, grau. 3144, eu só informo o tráfego à sua esquerda. Tem aproximação para o 17, pela velocidade e performance, ele será o número 2, sem interferir na sua aproximação. Assiste, está 3144. E eu adicionar à sua direita um helicóptero, mantendo a linha do litoral, também sem interferir. Índia November Alpha, gente, autorizado em ingressar a final da 17, informa, vai seguir o Charlie 150 aqui aproximadamente final de 2 milhas, ok? Da 17, é o Índia November Alpha, informa esse visual com esse tráfego. Ah, confirmado, o Índia November Alpha está aqui aproximadamente 2 milhas, tá? Visual funcionando. Tá? Ok, o índio November Alpha desconsidere, está livre pouso, né? 17, vento 110 graus, 10 nós. Autorizado pouso, cabeceira 17, o índio November Alpha. November Yankee Mike, a torre? A sua escuta. Obrigado, a torre, November Yankee Mike está na escuta. Ok, aproxima, é autorizado interceptar a final da 17, informe 3 milhas fora. Informará 3 milhas afastado, November Yankee Mike. Guardião 06, autorizado, prossiga para cruzamento da final do 10 e uma perna do vento pela direita do 17, aqui aguardando para girar a base. Informo dois tráfegos na final da 17. Ciente, vai prosseguir para do vento da 17, aguardando para a base do 06. Agilizando manobras, por gentileza. 06. Oi, conta 20. Conta 20, autorizado, cruzamento imediato até o parte militar, me escuta. Tá, tô ligado, cruzamento, 3 1 4 4 solo aos 2.000, chame o solo 219 ao livrar. Vai chamar 219 ao livrar, 3 1 4 4. Boa tarde, 407.6 estabilizado. 407.6, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Guardando, 407.6. O guardião 06, prossiga a perna do vento mais próxima aqui a pista, ok? Mais próxima à pista para encurtar aí a base. Tem a aeronave na final da 10, a 1,5 milha do externo. Positivo, 06. Azul 407.6, se informa o tráfego que vai cruzar aí a sua frente, da direita, da esquerda, da direita para a esquerda. Um helicóptero sem interferir. Gente, 407.6. November Yankee Mike, faça 360 pela esquerda, reporte na final da 17. 360 pela esquerda, reporta a recepção do final no 7, November Yankee Mike. Passou externo, baixa travada, azul 4076. November, Índia November Alpha, no solo aos 427, solo aos 27, libere agora à esquerda, na Quebec, faça 180 e aguarde instruções. O azul 407.6, helicóptero já livrou o eixo, livre pouso no 0, uma centena com 10 nós. Livre pouso, azul 407.6. O guardião 06, estenda a perna do vento, que afaste-se ao final do 10, estenda a perna do vento e aguarde para girar a base. 7. Índia, correção, November Yankee Mike, faça novo 360 pela esquerda, 360 curto pela esquerda. 360 curto pela esquerda, November Yankee Mike. Guardião 06, visual com tráfego da final do 7, em espera. Afirmo. Ok, mantenha esse setor aí e aguarde para girar a base, 06. 06. 254 e 14. 6 completo, final de 1895, bom pouso. 1895. vir a pousar em Veracruz? É, isso, frequência livre. Salvador, muito bom. Web 6721 de LS. E6721, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Guardando, 6721. Dois a bordo com 3 horas e 43 até no Galeão. 5220. Passarei 2230, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo 2209, passarei 2230. Tipo 5220, reduza para 2209. Reduzindo 2203. Tipo 206, gira base, o Major Garvé? Afirmativo, gire base e aguarde autorização para o toque na 16. 7. 35. 1935, 5220. Corri, 1 noite, 95, bom voo. 6741 vai seguir via Índia Alfa no ponto de espera, torre 1 noite, 95, bom voo. Índia Alfa, 295, bom trabalho, 41. Salvador, bom dia, passageiro 2230, transfere. Passarido 2230, bom dia. Continua a descida para 4.000 pés. Ajuste 1-0. 4.015, passarido. Para aguardar, temos aeronave, vai ingressar para o pátio. Ainda aguardando. 080 de cima. Confirmando curva direita 180. Afirmo. Direita 180, passarido 2230. Carcará 02, chame Cedro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2285, Índio November Alfa autorizado, táxi até o Pátio 4, ok? Então vai seguir aí o November Mike, o número 2, agilizando a liberação. 206, mantém indo o setor, tem duas aeronaves, estão taxando até o Pátio 4. Informe com o visual com as duas. Oi, pode prosseguir o 06 para o Pátio do Graé, pouso final. Ok, então dá presente direto para o Graé, vento 120 graus, 109, cima no solo controlado. Chamará o 06. Web 6721 no solo 32, chame o solo 121, decimal 9, olha, né? Juliette, portão número 9. Juliette, portão 9, 476. Para curva esquerda, proa 135. Esquerda 35, passarelo. Se vier alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa. 14.3 mil pés, passarelo. Mais 33, guardião 06, no corte, frequência livre. Série 2230, limite radial 260 do Verde Salvador. 260 é o limite, passarela. 6254, estamos com duas ingressando para o setor, deve ter o parqueamento simultâneo, porém aguarde por enquanto. São 3804, chame Torre Salvador na frequência 11895. 1895, graças. 21, mantém a posição. Esquerda 085. Esquerda 085, passa dentro. Torre Salvador, então, 3804, baixa de trabalho. 3804, vistar autorizado, correção. Continua em aproximação, guardando instruções para o pouso. Guardando, instruções, 3804. Nada, atento azul, parqueando no 9, e chama para o táxi. Autorizado, atento azul, na 254. 3-0, continua descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2000 pés, negador, passarelo. Passarelo 2230, completo esquerda, proa 070. Esquerda 070, passarelo. 34, controle agora em 120, decimal 8. 08, 3095. Pouso no 0, 3804. 2230. Da Elsa, me mantém nível de voo 340. 40 da Elsa, 3895. Da 3895, mantém o perfil da saída. Mantém o perfil da saída, 3895. 11895, bom pouso. 1895, obrigado. Passaria 2230, 3A DLS, XAI, pista no 0, reposta estabilizada. Passaria estabilizada, passaria 2230. No 777, aguarde para o pushback. E para o controle? Salvador, Trip 5220, uma milha para externo, baixar travado. Trip 5220, continue a aproximação, informarei pista livre, quem negar no 0 no 4. 220. Meia dúzia. Passarei através de meia dúzia, 2254. Cheque seu modo alfa, que eu não recebo nenhum alfa, nenhum chá. Sabia. A bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 1895, 4463, obrigado. Guardião 02, prossiga. Aqui na orla, tropa do Cuba, eu vou rápido. Direita, solo 1, 2119. 219, 3804. Fica no controle. Entre guardião 02. P5220, cheque trem, vento 090 graus, 109, livre pouso, pista no 0. Baixado e travado, livre pouso, 5220. No ponto de espera, torre 1895. Zona para vigente, de alta 2.500, solo, bom dia, tá 3804, livrou na Eco 95. 463, pode seguir um pouco mais à frente para liberar o acesso da aeronave na retaguarda.